9045 para Recife, preparar para o Caracaju e aguarda a cópia. Vai seguir a retaguarda do tráfego da companhia assim que o mesmo iniciar o táxi, ok? Tá em push no 04. Tá, sim. Na 317, eu não pego o colega da companhia. Mas me escuta e aguarda para início do push 40-40. Localizando o general, nós avançamos. 770, completa final, chama o posto Salvador. Só confirmar a frequência, 29? 895. 1895, bom dia. Torre Salvador, bom dia, Sideral 9970. Bom dia, Sideral 9970. Tráfego ainda, correção, tráfego agora avistado. Ajuste no 0 no 5, cheque trem. Embaixo, é travado, Sideral 9970. Sideral 9970, pouso autorizado, na pista 10, vento 180 graus, 14 nós, pista 10, molhada, Sideral 9970. Livre pouso na 10, Sideral 9970. Alta, ponto de espera 118, sinal 95, altímetro marca 1500, tem bom voo, 35 na tarde. 1500, vai chegar em 2,95, na 10, 3171, vai seguir o tráfego da companhia como número 2 no ponto de espera. Seguir o tráfego da companhia número 2, na 3191. 093, me escuta. Está condicionado, após a passagem do segundo tráfego da TAM, tem ingresso via Juliette pro 04, na parte principal. Gol 9045, cópia. Autorizado Recife, 370 nível, decola da 10, cubre o perfil da saída Puca, transição Aracaju. Após decolagem, curva esquerda. Aciona 5166 no transponder, 120 decimal 8, a frequência do controle. Protegendo as corretas, chama o conexão para o profissional. Sétimo tempo, espera. 7 Lima, tem pistão no zero. Marina Gama, 0710. Azul 4040, coordena com o tipo de solo, tem livre push, chame táxi. Federal 9970, no solo 57, libera a pista próxima à interseção à direita, chame solo em 121, décima 1. Ok, está levando Federal 9970, chama 21, obrigado. Bom dia, Federal, prossegue Alfa Kilo, parte 3. Alfa Kilo, parte 3, Federal, na verdade, Alfa 3, após desvio Goiduna, está autorizado a final do INS, para 2000, com ajuste no 095. E até desvio na P de Goiduna, desvio para 2000 e até da INS. 0781, Federal, pronto. 3171, observe o início da rolagem do aeroporto da companhia, após ali mantém pista no 03171. Pela rolagem, após ali mantém pista no 03171. Salve Salvador, bom dia, 3890, informação Mike, autorização Recife 330. 3890 para Recife, está autorizado nível 330. Decola da 10, cumpre o perfil da saída Cuca, transição Aracaju. Após decolagem, curva esquerda. Aciona 5167 no transponder, controle 120.8. Afirmativo, 330 são autorizados para Recife, conforme a rotura do plano de voo. Decola pistão no zero, curva esquerda, compra perfil da saída Pucacaju. 5167, eu transpondo, o controle 120, decimal 8. Tanto 3890, portão 7. Procedimento correto, chama quando pronto para o curso. Chama pronto. 9070 da Federal foi realocada, a posição agora é a 2 Lima do parte 3. Ok, 2 Lima está no estabilizador, Federal 9070. Confirmado, foi o 357. Fato radar, subiu para o nível 360 na saída órbita. 360 na saída órbita, 357. No 0 no 5, autorizado decolar e pista no 0, com 3, 1, 7, 1. Decolar pista 0, 3, 1, 7, 1, 7. Alfa, ponto de espera 112. Final 95, altímetro marca 1015, bom voo. Alfa, ponto de espera 109. 40-40, obrigado, um abraço. Elevador 3-7, desvio à direita 15 milhas, curva 290. Desvio da 3-5-7. Gente, deu 3 anos. 3171 no decolado, Dayon. 3171, contato radar decolagem, suba para o nível 320, autorizado Leda. 9320, direto Leda, até 3171. Azul 4040 alinha e mantém. Pistão no zero, senhor. Mantém 4201. Sigo 4201. Autorização Campinas 360 com a Mike. Já tenho pré-disponível 340, seu copia? Afirmo. Autorizado Campinas, nível 340. Decola da 1-0, cumpre o perfil da saída da El, Leda Nótiva, onde intercepta a Zulu 1-0 por base, a Zulu 1-6, Brava até o Zulu conforme. Após decolagem em curva direita, aciona 5175 no transponder e o controle 120 do sinal 8. Autorizado Campinas 340, decola da 1-0 da Euleta Mótiva, a Zulu 1-0 por base, a Zulu 1-6 da Bravo Hotel Zulu. Aciona 5175 208, controle de saída 4201. Proteja mais correto, chama o carro pronto para o posto no 09. É, confirma 1219, deve ser. Me chama quando pronto pro push no gate 09. Você encontra no gate 09, confere. Foi esse modo, certo? Tem que ser solo, por favor. Chame no externo, o 5963, pistão no zero, molhada. Brasil, pistão molhada, chamada no externo, Rio 5973. Azul 4040, autorizado a decolar da pistão no zero, vento 180 graus com 159. Fala, Azul 4040. Cargo 6570, chame de edificação, chegada Mari, desça para o nível 050. 050, Mari, Rio 5973, posso estar baixado para baixo. Obrigado, 5973, continue a aproximação, agora de pista livre, tenho um em breve azul iniciando rolagem agora. Avaliando pista livre, Rio 5973. Pouso autorizado, pista no 0, vento 190 graus com 159, pista no 0 molhada, 5963. Ligue, pouso, pista molhada, 5963. Azul 4040, decolado aos 06, acione 5153 e chame controle Salvador em 120, decimal 8. Acione 5153. Chama 208 com controle, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, Azul 4040. Azul 4040, contato na decolagem, submantenha nível de voo 360, via saída árvore. Vazia árvore para 360, Azul 4040. Santiago 6570, possibilidade da proa direta de Duna? Inicialmente a proa de Itap, Apsacago 6570, aguardando. Itap, 6570, da. Foguete 62, né? Chame a 62 no 1, sente uma com o Mike, são 05. 62 no 1, pro Galeão, mantenha, me escuta agora da cópia. Certo. Para o táxi, eu tô 3153, tá com 172 a bordo, Campinas 330. Prossegue Inter Alfa, ponto de espera 102, decimal 95, altímetro marca 1015, tem bom voo. Ponto de espera, via Inter Alfa, 295, obrigado, bom trabalho. Voo 9045, contorno Apache, está de como número 2, via Índia e Alfa, quando no ponto de espera, 10295, altímetro marca 1015. Na Gol, 5973. Center, solo 07, direito 1219. 1219, boa. Solo, Salvador Maria, 5973, livrou o Gol, fiz a escuta. Solo, 9963. 5973, bom dia, senhora, livrou o Gol, tá que chegou. Alfa, Kilo, Paz 3, posição 6. Alfa, Kilo, Paz 3, posição 6, 5973. Controle, Salvador, Azul 4040, vai desviar um pouquinho à esquerda, por 260 por 15 milhas. Assim, por 260. 260, por agora por 12 milhas. 5-0-2-0-2-0-4-0-4-0. Apsacago 6570, deixa sem restrição para 2010, ajustado na 095, vem na proa de Duna. Na proa de Duna para 5.015, Apsacago 6570. 80 graus, 149. Alina, qual dono 0, 6-0-3-3. 60, decolada 1-0, com primeira curva direita na saída da AEL, Leda Irume. Após Irume, conforme a rota prevista no plano de voo, transponder 5177, controle 1-2-0, decimal 1. 7, bom dia. Para o Galeão, decolada 10, com curva direita, saída da AEL, Leda Irume. Após 7, conforme o plano 5177, transponder 208 ao controle. Eu chamei a 62 no 1. 6291, só tem que ir mais para a porta para o próximo. 3, decolado 1-2, chama o controle, 120 decimal 8. Camarada, bom dia. São 3153, contato radar decolagem, se ele mantém a nível de voo 360, via saída da EL. 360, nada EL, autorizaria a direita da EL direto? Após 2000, autorizado o vanatura de Leda, tanto 3153. Após 2000, Leda. Sul 4040, chame Recife, ano 28-8. 288, com Recife, azul 4040, com Deus. Azul 4201, fechou? Azul 4203. Salve, Salvador, bom dia, azul 2783. 2783, formação mais em curso, alado menor para a costa. Boa noite, boa. Essa identificação foi na proa de TAP, investida livre de voo 050. Rede voo 050, o Guarão na 8. Controle Salvador, bom dia, 9045 da Gol, 2300, pé subindo. Não, ou 9045, contatará na decolagem, se ele mantém nível de voo 370, utilizado voando na prova de Jamo. Voando direto Jamo, 9045, obrigado. 04201-9090 Puxa. Depois 4201. Copia. Copia. Da conflito autorizado 160, decola da 160, com primeira curva direita na saída Arbora Elétrica. Correção, após a elétrica offline, conforme rota prevista com a última, transponda 5404, controle em 120, decimal 8. Boa, 2-3-3-503, conforme entrevista, nível 160, decola da 160, com curva à direita, saída Arbora Elétrica offline, após direção, entrada da 5404, após saída 1208. 2783, protegimento correto, reporta pronto para o feedback acionamento no faz 3. 23. Carro 6570, completo sinal do procedimento, chame torre 198, sinal 95. Obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, Arca Cargo 6570, estabilizado no ILS. Arca Cargo 6570, reporta visual com o campo, que é ilegal no 015. 1015, pode confirmar pista molhada ou certo? Pista molhada, essa carro 6570. Chame Recife, 125 decimal 45. 2545, bom dia. 3153, chame Recife, 13325. 1-3-3-2-5-3-1-5-3, um bom dia. Guará 1-8, reautorizado, descida para 2.000 pés, ajustado 1-0-1-5, livre, o ILS X2 da pista 10, reposto no localizador. 2.000 autorizado, o encontrante utilizado, Guará. Boa noite, não foi entendido. Pode configurar a tomada agora. Sim. 570, visual a 1300, 1400 pés. Sábado, cargo 6570, visual com o tráfego, pista molhada, autorizado pouso, pistão a 0, vento 180 graus, 0 nós. Livre pouso, pista 10, ata cargo 6570. Salvador, bom dia, o Janer 6211 no portão 5 para o planejamento 8. O Janer 6211 não larga para o feedback acionamento. Na rua, escuta, senhorita, 6211. Estou 4201 para o táxi, 4 horas e 40, 122 após o primeiro preço. Táxi via 71 no Índia, rota de espera chamado em 118, decimal 95, altímetro 1015, seguirá à frente um Airbus Delta. Bem, seguindo o Airbus Delta, então, seguinte para o ponto de espera, 4-2-0. Fala, bom, a informação mais para 093, número 3, para Copa Mar. Sim, via parte 1 no Índia, ponto de espera do Rio 18 de São 95, altímetro 1015, bom voo. 1015, você tem a parte 2 para 5, ponto de espera, 3090. Bom 963, copia? 963, copia. Galeão autorizado 360, decola da 10 com a primeira curva direita na saída da Leda Irume. Após Irume, conforme rota, transponder 5406, controle 120 decimal 8. Autorizado Galeão, 360, decola na da Leda Irume, após Irume, com a dona de voo, com 406, transponder 120 decimal 8, é o controle de voo 963. Índia Romeu e uniforme Mike Índia, da Leda Irume. Da Leda Irume, voo 1963. 1963, cotejamento correto, reporta próximo, se tiver questionamento no 1-0. Salvador, pode ir ao Sacago 6570. Sacago 6570, táxi via Alfa, Kilo, Pote 3, posição 7. Alfa, Kilo, Pote 3, posição 7, 6570. Salvador, bom dia, tá 3890, espera pista 10. 3890, autorizado alinhar e decolar, pistão no 0, vento 1, 90 graus, zona 39. Autorizado alinhar e decolar, pistão no 0, zona 3890. Chegou Salvador, muito bom dia, voo no 865, informação mais, autorização Brasília. Voo no 865, informação November em curso, número 3, troca para guarda. Vamos botar November, aguardando. Funciona 631, autorizado, se tiver que acionar, é portão. Autorizado, acionamento e o push 6211 da Oxa, portão tem, reportará. Funciona 6225, copia? Vamos para qual é possível. Brasília autorizado 380, decola da 10 com primeira curva direita na saída Arbor LF. No piso 197 a primeira aerovia, após conforme a rota prevista. Transponder 5494, controle 120 decimal 8. Autorizado 380 para salvar a Brasília, a Pesulo 17 até a fina, após conforme, decola da 10 com curva direita, saída Arbor, transição LF. 120 decimal 8, controle 5414 no transponder 6225 no portão 6. 6225, só confirma o nível, copiado? 38. Sente que o treinamento correto, reporta pronto para o pushback e acionamento. Queijo. Solo 4201. 4201, 198, decimal 95. 2905. Oi, Salvador, azul 4201, posso ficar pronto? Azul 4201, autorizado alinhar e manter a cabeceira no zero. Ali mantém 4201. Decola da 1-0 com primeira curva à direita na saída Arvore LF. No Pesulo 2-1 na primeira aerovia, após conforme a rota prevista no plano de voo. Transponder 5407, controle 1-20 decimal 8. 08. Gol 093, cotejamento correto e a porta pronta para o pushback acionamento. Número 2 do sensor aguarda. Gol 9865, copia. Afirma, na escuta. Brasília autorizado, 360, decola da 1-0 com primeira curva à direita na saída agora, Aleph. Lopes 1-7, a primeira aerovia após conforme rota prevista no plano de voo. Transpondem 5412, controlem 120, decimal 8. Brasília 360, conforme rota decolada 10, curva direita, agora Aleph é a subida. Lopes 1-7, aerovia. 5412, o transponder 1208 ao controle, cotejou no 865 no portão de número 3. Bom, 865, cotejamento correto, a porta pronta para o pushback acionamento. Camarão, desligado. Chama quem chamou para o pushback? Azul 2783. 783 aguarda para o puxador. Tenha 1-8-995. Azul 35, bora. Autorizado, é o pushback. Baixada travada no externo, que é legal no 0 no meio. Já baixado e travado, 1 minuto para o externo, agora. Azul 4201, no decolador 229, chama o controle no 208, 401, no boa. Ok. Salvador, Azul 4201, passa 1100, Nael Leda. Azul 4201, no contato com a decolagem, submantém de voo 340 via saída da EF. 340 via da Azul 4208. Sensor é guardado. Na sua escuta. Via parte 1 no Índia, ponto de espera, chama a torre 1-8, decimal 95, altímetro 1015, bom voo. Obrigado, senhorita, igualmente, bom trabalho. Solo azul 273, mais 4 para... Do 2783, aguarda para o pushback acionamento. Eu quanto devo aguardar, senhora, que eu devo dar uma posição para a nossa passageira, senhora? Mais de 2 minutinhos, por gentileza. Ok, obrigado. 963 para o táxi, o PLV de 146, 3 horas e 40 de autonomia, alternativa Florianópolis. Taxi via Pátio 1 no Inca, ponto de espera do Rio no Noite, pessoal 95, altímetro 1015, bom voo. Telefate via Pátio 1 no Índia, 18 decimal 95, 1015, ajuste voo no 963. Bom, 9093 na escuta. Após a passagem do Boeing da companhia retaguarda, inicia o pushback e reposta o táxi. Fred Cosmo. Fred Cosmo, azul 4208. Obrigado. Janeiro 2-1-1, ali mantém cabeceira no zero. Ali mantém no zero, né? Todo mundo vai ouvir. Uno 979, essa identificação, desça 4 mil pés na chegada a Bonf, livre das restrições de altitude e velocidade, ajuste o 9096. 4 mil, Golfo 196, 4 mais. Campo Azul, eu vou no meio da semana. Uno 649, afirmativo, vai na Prio de Duna. Para cais 48, autonomia de 320 até Rio Salvador. Confirma a autonomia alternativa? 330 Salvador, 48 agora. 72783, vai ser até a entrada do 43, aguardo os funcionários. Ok, está aqui até a saída do 43, do azul 873 agora. 1-9093, na escuta. Decolagem pista no zero, vento 190 graus, 129. Decolagem autorizada, pista no zero, 62 graus. Até a posição que a gente fez, só aguardar a passagem do SRS retomada, quem já está totalmente próximo do táxi. Confirma aguardada. Afirma, a posição atual, mantém a posição. Voltar para a posição atual, hein? Mantém a posição atual. Ok. 9096, ando para o próprio avião. Prossegue com o pushback no 093. Prossiga com o pushback, aponta para o táxi. No site 23 irá aguardar o colega da companhia Gol, finalizando o pushback, e após prossegue o táxi como número 2. Pelo Deus, estou sem aviso ao começo. Aguardo na saída do parte 3, pois. No site 23 só confirmando após prossegue o parte 1 no Indy, ponto de espera do 118, 1016, bom voo. Obrigado, eu aguardo na saída do parte 3, pois. 6211, eu decolo 237, chamo o controle, 120, décima 8. 208, obrigado, até daqui a pouco. Controle Salvador, bom dia, 6219, da hoje, subindo 2400 metros. Na 6211, contato a decolagem, sobre manter a nível de voo 360, passando 2400, agora vou na proa de Leda. Na proa de Leda, subindo ao 360, chamando 6211. 3, reboque para posição 2 do parque principal. Até a posição agora. Agora na 0937, na HDL, na 0937, na HDL. Trouxe Salvador para a saída 2229, transfere, na ideal para a descida. Passarei 2229, sem identificação, desça a nível de voo 050 via chegada a Mari, aguardando o apoio de TAP 2229. Gente, descendo para 050 via Mari, aguardando o TAP 2229. Azul 4201 no Chame Centro Recife, 1-3325. 3325 a 201, por favor. 1093 ali, mano, tem cabeceira na 0. 1963, decolada 39, chama o controle, 1208. 3018, 963. Saída do Pode 3, a porta manda lá. A gente submantém a nível de voo 360 via saída da EL. Via da EL para o 360, voo 9963. Você não é 6211, vai na proa de Dajel. Dajel, 6211. Livre decolagem pista no 0, vento 180 graus, 1039. Decolagem boa, não dá nada. Azul 2783, ali mantém cabeceira no 0. No 1049, deixa 12 mil pés, localizado o final do LS que foi da pista 10, reposto no localizador. Entre no 1049, deixa. Flori, bom dia, gol 1093, cruzando 1200. 1093, contato com a decolagem, suba e mantenha nível de voo 360, via saída Arbor. Ok, via Arbor 360. Prefeito Índia, aguardo para prosseguir o rebote, confirmando o prospecto para a posição 02. Prefeito Índia, pronto para o ataque, se o gol no 865, com o PAB de 1723, horas e 30, é alternada Campinas. PAC-7, você via Índia, ponto de espera, chama turma 1-1-8, pressiona 5-8-3-16, Lobo. Ele 16, Índia vai chamar no ponto de espera, Índia 1895, tenha um bom dia. Linha 783, se duvido com a de pistão 0, vento 180 graus, 159. Linha 793, vem na proa de Alefa. Direto Alefa, obrigado. Via Patio no Índia, ponto de espera 1-1-8, pressiona 5-8-3-16, longo. Patio, 2-5-5-6-6-2-2-3-4-4-4. Afexo Índia, atento ao tráfego texano até o ponto de espera, prossegue o reboque até o gate 02, reporta quando lá. Tome Recife, em 1-3-3-2-5. 3-3-2-5, obrigado, né? 2-1-1. Salvador, Azul 2783, bom dia. Eu deixei feito três contatos da linha da colagem, submantém a medida de voo na 60 e ia sair da árvore. Acende o 60 via árvore 2783, solicita a liberação da restrição de, da saída. Que outra coisa? Eu deixei feito três, está livre das restrições. Muito obrigado. Aparelho 229, desça 3 mil pés, ajuste na 096. Para 3 mil pés, 2229. Mantenha a prioridade de Duna, Bono 649 e reforço no localizador. Ano 963, chame Recife em 1-3-3-2-5. 3-3-2-5, obrigado. Fogou 1963, 1-3-3-2-5. 865, 30 decolagem de pistão no 0, vento 180 graus, 139, informe que conforme coordenado com o controle, manterá a prova até 3 mil pés, após curva. Ok, então coordenação, mantém a prova até 3 mil, depois inicia a curva. 1-8-6-6. Iniciando então o voo, 1-8-6-6. Afirmo, vento 180 com 1-2. Azul 2783, autorizado, vá na proa de Alefa. Autorizado Alefa, Azul 2783. Deixa Santana 6225, mantém o ponto de espera. Solo Salvador, bom dia, Mike, aqui. Solo Salvador, bom dia, Mike, aqui. Inscrição 288. 288, obrigado, bom dia. Bom dia, Mike, aqui. Passarido 2229, desça 2 mil pés, vezes ele é 610, reposte no localizador, reduz a 1709. Gente, descendo para 2000, autorizado localizado o LS, reduzindo para 1709, 1649. O nome 649, chame torre 198, decimal 95. 1649. Azul 2783, confirma a prova ideal para a vitória da conquista. Posição 10. Gente, o Mike Yankee para o reboque no Pátio 1, chama solo, 1219, bom dia. Direto voa, direto vitória da conquista. Muito obrigado. Continua a aproximação, reporta visual com o general na cidade. 16. Solo Salvador, bom dia, Mike Yankee. Mike, bom dia, prossiga. Mike, quem é que está aqui no, na remota do Pátio 1, na posição 12? Solicito autorização para rebocar a nave para o Pátio 1, na posição 10. Autorizado, reporta o senhor. Obrigado. Reportar no tempo.